Papai Noel não existe. Alô? Quem fala? Quem fala, digo eu. Aqui quem fala é Ronald Rios. Quem está falando aí? Opa, Ulisses. Tudo bom, Ulisses? Tudo. Você é um ouvinte do programa? Com certeza. Maravilha. E você tem uma irmãzinha, um irmãozinho? Tenho. Quantos anos eles têm? A minha irmã tem 10. E meu irmão tem 8. E ela já não acredita mais no Papai Noel, certo? Acredita. Ela ainda acredita? Acredita. Com 10 anos de idade? Uhum. Você tá em casa, Ulisses? Estou. Ela tá em casa também? Também. O que a gente fala? A gente fala com ele? A gente fala com os dois. Fala com os dois. Vamos falar com ela primeiro. Quer falar com os dois. Como também. Chama a sua irmãzinha? Clara. Clara? Isso. Um belíssimo nome. Chame, por favor, Clara. Calma aí, só um segundo. Maravilha. Tá pronto, Ulisses? Vamos lá, velho. Maravilha, vamos lá. Tem que ser simpático. Tem que ser. Não é pra dar um. Não é pra ser um. Não é um baque. É, não é pra ser um momento traumático. É só pra ser uma transição. É uma transição da vida. Oi, Clarinha, tudo bom? Tudo. Tudo. Quantos aninhos você tem, Clarinha? 10 aninhos, né? Tá em que série do colégio? Sexto ano. Como? Sexto ano. Sexto ano. Sexto ano com 10? É tipo quinta série. Ah, é porque o mundo mudou, é. Né? É assim. Entendi. Entendi. 10 aninhos, né, querida? É. E Natal chegando, né, Ulisses? Sim, Natal tá aí. Você passou de ano? Oi? Você passou de ano já? Passei. Se comportou o ano inteiro? Oi? Se comportou o ano inteiro? Comportei. Fazendo então tudo certo, vai, né? Então você vai ganhar presente do Papai Noel? Uma bicicleta. Você escreveu uma carta pro Papai Noel? Ainda não. Ih, mas você vai pedir uma bicicleta. Mas ó, se não escreveu, não tem problema. É mesmo, porque né? A essa altura, papai e mamãe já foram às Casas Bahia, Ricardo Eletro. Já compraram tudo. Já foram nas melhores lojas americanas, nas melhores redes do ramo. Gastaram cheques. E já compraram a bicicleta pra você. Mas é Papai Noel que vai dar. Não. Então, aí que a tá. A gente tem um segredo pra te contar. A gente pode te contar um negócio? Pode. Então, meio que o Papai Noel, ele não existe. Mas eu fui ver no shopping. Então, aquele não é o Papai Noel. Aquele cara se chama Barney. Aquele é um homem. Ele fica no bar todos os dias. Ele ganha R$480 mais benefícios pra usar roupa de Papai Noel, entendeu? Tá. Não fica brava, não. Na verdade, você tem que agradecer ao seu pai e a sua mãe, porque eles que compram o presente. Entendeu? Entendi. Você tá triste? Um pouquinho só. Não fica. Um pouquinho só. Não fica! Não fica, porque você vai me agradecer. Você vai ganhar o presente de qualquer jeito. Você vai ganhar. Você se comportou, você não merece. Sim. Aí, ó, tá passou vendo? De ano, se comportou, merece, entendeu? Aham. Vai ganhar o presente. Passa o telefone pro irmão agora. Tá, peraí. Maravilha. Então você deve ter pra você. O irmão tem 8 anos, é isso? É, tem 8. Tomara que ela não tenha contato, porque eu não quero que ela estrague não é o nosso momento. É Oi, Felipe, tudo bom? Tudo. E aí, parceiro? Estudou muito esse ano? Estudei. Jogou muita bola. Jogou muita bola? Joguei. Papou Ei, tudo? Campeão. Papou tudo? Aham. E se comportou e foi um excelente menino? Sou. Natal tá chegando, né, Filipão? É. Época de presente. Época de presente. O que você quer de presente esse ano? Um carrinho de controle remoto. Oh, esse é bom, hein? Puta, eu quis a minha infância inteira. Também. Um carrinho que eu queria. Não tive. Eu também não. Eu tinha inveja do meu vizinho que tinha. E ele era um retardado idiota e eu não tinha o carrinho. Mas enfim, não é hora de eu. Não é hora. Vamos guardar as minhas frustrações. Vamos guardar. Felipe. Oi. Então, você já escreveu a cartinha pro Papai Noel? Ainda não. Então, não tem precisa. Problema. Porque, sabe por quê? Porque o Papai Noel não existe, Felipe. Quem te disse? Então, foi a vida, foi a experiência, a sabedoria, entendeu? Papai Noel... fala. Mas eu vi no shopping duas vezes. Então, eram dois homens, ou era o mesmo homem, e eles trabalham... E eles cobram R$15 pra tirar foto. Você acha que um cara que cobra R$15 pra tirar foto vai te dar um carrinho de controle remoto, Felipe? Você acha, Felipe? Calma. Felipe, mas não tem problema, porque seus pais vão te dar, tá bom? Viu. Oi? Oi? Tá tudo bem, Felipe? Tudo. Você está alcoolizado? Ele ficou meio maquiado, mas tá tudo bem. É um trauma, né, Felipe? Tem um mas vai ficar tudo bem, tá bom? Uhum. Você tá triste? Você tá triste, Felipe? Um pouco. Ele fala que não. Não fica, você vai ser forte. Você é um bom menino. Você vai ganhar o presente. Você vai ganhar o presente dos seus pais. Porque o Papai Noel não existe, tá bom? Tá. Você tem colégio amanhã ou já tá de férias? Tô de férias. Tudo bem, então. Mas você vai encontrar seus amigos amanhã pra brincar? Oi? Vai encontrar seus amigos pra brincar amanhã? Vou. Fala pra todo mundo que o Papai Noel não existe, tá bom? Tá. Um beijo, um abraço, amiguinho. Tchau.